Bom dia, meus amados irmãos. Eu saúdo a todos com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus. Antes de iniciar, eu preciso fazer uma palavra de gratidão. Gratidão a Deus pela oportunidade de, nesses domingos, seguir aqui nessa série sobre os encontros com Jesus. É um negócio desses assim que enchem o meu coração, porque como Deus fala comigo pela sua palavra. E é uma oportunidade grande demais. Naturalmente, eu quero também agradecer ao meu pastor Sávio, aí pelo encorajamento, mas também pela confiança. A nossa igreja presbiteriana, ela é uma igreja conciliar, né? O conselho, ele toma as decisões, os caminhos da igreja, ele é responsável. Mas o púlpito da igreja é uma responsabilidade do pastor. E o pastor, quando convida alguém, então, ele precisa assumir uma responsabilidade extra, né? Por ter nessa nossa estrutura essa definição. E eu quero aqui agradecer, então, de púlpito, a confiança e o encorajamento também do pastor. Alguns me dizem que toda vez que eu vou começar a ler um texto, eu fico tentando dizer que aquele é o texto mais precioso das Escrituras. E aí, quando chega na outra mensagem, no outro estudo, eu também tento fazer que aquele seja o texto mais precioso das Escrituras. E alguém, né, sinalizou para mim se isso não seria meio esquisito. E eu disse, não, rapaz, né, não. Porque hoje nós vamos ler o texto mais precioso das Escrituras. Vai ser hoje, meus irmãos, vai ser hoje. Porque, na verdade, o texto mais precioso das Escrituras é aquele que Deus está usando o Espírito Santo para falar aos nossos corações. Ele se torna o texto mais precioso das Escrituras. Não tem jeito. Então, eu não vou contar nenhuma história, não vou fazer nenhuma pergunta, eu vou apenas dizer, nós vamos ler o texto dos mais preciosos das Escrituras. Mas, antes de ler toda a passagem, eu quero junto com vocês decorar um versículo, porque é tão precioso, e eu gosto daquela fala do salmista quando ele diz, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu gosto desse negócio de nós nos esforçarmos para colocar no coração a palavra de Deus. Estão preparados? Decoram comigo aqui o versículo? Eu vou falar partes pequenas e vocês vão responder não, vocês vão repetir logo que eu falar. Porque o Filho do Homem veio, vocês, buscar e salvar o perdido. Até aqui. Bom demais? Fácil? Eu vou falar o texto completo. Ao final vocês vão repetir. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Excelente, uma vez mais, para guardar no coração, nunca mais esquecer, Lucas 19, 10. Não abra ainda não, nós vamos agora repetir. Porque o Filho do Homem veio buscar, peraí, primeiro eu, vocês respondem, estou fazendo igual eu faço com os meus filhos, viu pessoal, calma aí. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, vocês. Lucas 19, 10. Queridos, que texto precioso. Como é possível resumir em tão pouco espaço das palavras o ministério do Senhor Jesus? Quem diz isso é Jesus. Jesus diz isso num contexto de salvação de uma pessoa perdida. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Naturalmente, existe algumas questões para você entender o texto. A primeira delas é, o que é essa expressão, o Filho do Homem? O que quer dizer isso? E antes de começar, eu pedi ao Daquinho que lesse aqui tão somente dois versículos lá de Daniel capítulo 7, onde Daniel, vocês conhecem a estrutura, ele tem vários sonhos e visões a respeito de reinos fortes, pungentes, mas que caem, sucumbem. E de repente, ali em Daniel 7, naqueles versos 13 e 14, ele diz que na sua visão, ele então vê um filho do homem. E aí ele tem uma explicação de quem é o filho do homem. O filho do homem é aquele a quem foi dado todo o domínio, toda a glória, todo o poder. Ele diz que o filho do homem é aquele em relação a quem todos os povos, todas as raças e todas as línguas iriam servir. E aquele versículo que nós lemos aqui termina dizendo que o filho do homem possui um reino eterno, um reino que permanece para sempre, e ele insiste, é um reino que jamais acaba. Quando o Senhor Jesus utiliza essa expressão filho do homem, que é uma expressão que ele gosta muito, ele está atraindo para si aquilo que foi dito pela boca dos profetas. Ele é aquele que possui o domínio, o poder e a glória, é aquele em relação a quem todos precisam se prostrar, é aquele que possui um reino e um poder que não será como os impérios da história que sucumbem, mas durará para sempre. Esse é Jesus. Mas também, quando a gente olha para o texto para entender o ministério de Jesus, esse que é o Todo-Poderoso, ele diz: o meu ministério é vir, é buscar e salvar. Uau! Quem? O perdido. Quem é o perdido? Quem é o perdido? É muito comum essa objeção quando se apresenta o Evangelho. O Senhor Jesus veio salvar. E você diz: salvar de quê? Meu nome não está na Lava Jato, não tenho mandado de prisão contra mim. Eu sou livre. E talvez um dos temas mais relevantes é a gente identificar o que significa ser perdido. O perdido é quem está longe de Deus. O perdido é quem é perdido em relação ao seu destino eterno. Deixa eu te fazer uma pergunta: se você tombar hoje, o seu dia chegou, você tem convicção, você tem certeza de o que acontece contigo? Nos braços de quem você estará? Eu hoje cedo recebi um vídeo. Poucas vezes eu vejo os vídeos que chegam pelo WhatsApp, a não ser que sejam enviados pelo meu pastor. Aí eu vejo. Se você receber do pastor, é bom, né? É bom. Eu, muito desorganizadamente, cheguei com o vídeo só aqui no final. Acho que não foi possível preparar a mídia para passar. Mas se a gente pudesse ver o vídeo em 3 minutos, conta como Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. O vídeo mostra como esse era um plano de amor, de um relacionamento íntimo diário. Mas o vídeo mostra que de repente o ser humano não quis esse caminho. Ele escolhe o caminho do pecado, e o caminho do pecado faz separação entre o homem e Deus. E essa é a pior condição, que simplesmente ela perpassou toda a humanidade, porque todos pecaram. Não há um justo, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos. Porque assim que foi, por um único homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e o pecado se embrenhou em toda a humanidade, e fez com que todos nós, por natureza, fôssemos perdidos. E eu gosto do Evangelho, porque nele nós vemos o Senhor Jesus ensinando para nós como é o perdido, quem é o perdido. Vocês vão se lembrar, acho que vão se lembrar, de um capítulo muito precioso das Escrituras, que é o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Lá o Senhor Jesus, ele coloca para nós três possibilidades da pessoa estar perdida. É. A primeira possibilidade, o Senhor Jesus explica com a parábola da dracma perdida. É uma moeda perdida. O que que Jesus está ensinando ali? Que uma pessoa tem 10 moedas e uma está perdida. E o que Jesus ensina aqui é possível. Você está perdido sem saber que está perdido. Você não sabe. Você talvez seja mais um desses que diga: salvar do quê? Eu não estou perdido. Como aquela moeda. Uma moeda que está perdida, ela não sabe que está perdida. Ela nem pensa num caminho de volta, porque ela é uma moeda. E muita gente é assim, está perdido e não sabe que está perdido. Eu não sou natural do Recife, eu vim para cá 6 anos atrás, em novembro de 2008. E eu vim a trabalho e desde então estou aqui. E eu me recordo que logo que eu cheguei, haveria uma reunião com várias pessoas, eu era uma delas, na prefeitura da cidade do Recife. Mas eu nunca fui à prefeitura da cidade do Recife, eu nunca tinha visto, eu não sabia nem o rumo. Mas eu pensei, o meu celular tem um aplicativo, um GPS, vai me levar para a prefeitura. E eu então, há 8 anos atrás, não era nem tão preciso como hoje você pesquisa com o nome da coisa, né? Você punha ali o endereço e de repente veio um alfinete dizendo, é aqui. Eu entrei no meu carrinho, olhei para o GPS e fui. E quando eu cheguei com aquela voz doce dizendo, chegou ao seu destino. Eu olhei, não tinha nada, não tinha um prédio. Tinha um bocado de casa, eu achando aquele lugar esquisito. Eu olho a volta porque eu sabia que era um prédio. Porque eu tinha que ir para um determinado andar. E eu assusto porque muito longe tinha um prédio. E aí então eu resolvo pegar o celular, porque afinal de contas a gente confia demais. E eu ligo para um amigo. Eu falo, escuta, rapaz, eu cheguei aqui no endereço da prefeitura, mas eu não estou conseguindo enxergar. E ele está achando que eu estou lá. Fala, rapaz, é um prédio assim, e vê. E eu digo, tem não. É em prédio não. Ele falou, tem. E não, não. Aí ele falou assim, rapaz, pergunta para alguém aí próximo, onde é que você está? Eu falei, pera aí que tem um rapaz ali. Abaixei o vidro do carro, com ele no telefone. Eu falei assim, com licença, tudo bem, senhor? Pois não. Eu falei assim, como é o nome aqui da região? Onde é que eu estou? Ele falou assim, aqui é o Coque. Aí eu falei para o meu amigo, aqui é o Coque. Ele falou, sai daí, sai, sai daí, sai. Eu falei, mas por quê? Ele disse, sai, sai. Sabem por quê, queridos? Sabe por quê? Porque eu estava perdido e eu não sabia. Existe muita gente que está perdida e ela não sabe que está perdida. O Senhor Jesus em Lucas 15, ele diz que há um outro tipo de perdido, que é aquele que sabe que está perdido, mas ele não tem a menor noção do que fazer. Ele explica isso com a parábola da ovelha perdida. Ela estava no aprisco, era bem cuidada, mas de repente ela se perdeu no caminho. E ela caiu ali num precipício e ela está ferida, mas ela não tem compreensão. Aquela ovelha está gemendo, ela está com medo, ela tem frio, ela está machucada, ela está perdida. Se você fosse perguntar, ovelha, como é que você está? Ela ia dizer, um pé perdido, ela está perdida. Mas ela não sabe o que fazer. Ela não sabe para onde ir. Ela não tem estrutura, conhecimento, ela não sabe, porque as ovelhas são assim, por característica biológica, as ovelhas são sonsas. Mas também há um último tipo de perdido, que o Senhor Jesus também explica alguns capítulos antes do que nós vamos ler, onde ele diz que é um perdido que é como o filho pródigo. E tem gente que é assim. Ele se rebela contra o Senhor, ele se rebela contra o seu Pai. Ele quer conhecer os prazeres do mundo, ele quer mergulhar na areia movediça que todos dizem que é maravilhosa. E ele sai pelas estruturas da vida, e ele vai achando que agora ele é feliz no meio da perdição. Até um momento onde o Senhor, que é quem veio buscar e salvar o perdido, move as estruturas da história para que ele perca todas as suas condições. Gente que se rebela contra Deus e que Deus ama muito, vai perder as estruturas, vai sofrer, vai levar lapada nos relacionamentos, vai levar lapadas financeiras, emocionais, vai parar como aquele filho pródigo, no meio de um chiqueiro proibido de comer a lavagem dos porcos. E gente assim, ela sabe que está perdida, e ela sabe que ela precisa voltar para a casa do Pai. Então eu vou resumir, para você que está tentando entender o texto que nós decoramos, que o perdido somos todos nós. Não escapa um da humanidade. Quer você tenha se rebelado e você sabe que está em rebelião. Quer você sinta que está perdido, mas você não sabe muito bem como se achar. Quer você nem saiba que está perdido. Eu queria dizer a você que é o Senhor Jesus quem diz: você está perdido. Abram as escrituras em Lucas no capítulo 19. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Lucas 19, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra de Deus: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Todos juntos, verso 10, de cor, 1, 2, 3, e porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Fiz questão de balizar a estrutura de quem é perdido, para você não ler o texto e falar assim: bem, eu sabia, o perdido é esse aí, esse maioral, rico, baixinho e ladrão. Graças a Deus não sou eu. E nós conversamos antes para passar essa régua. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Eu não sei se vocês lembram a estrutura de que o perdido é aquele que nasceu em pecado, é aquele que vive em pecado. Quando o anjo vem a José, José está aperreado, porque Maria ali está grávida. Um anjo vem e diz: o que foi gerado nela é do Espírito. E veja, José, ele vai salvar o seu povo dos pecados dele. Vocês se lembram que nós lemos em 1 Timóteo O apóstolo Paulo explicando sobre a salvação, e ele diz: fiel é a palavra, é digna de toda aceitação, que o Senhor Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Queridos, deixa eu dizer uma coisa: só há uma saída para o ser humano, quer você tenha consciência disso ou não, é um encontro salvador com o Senhor Jesus. Só isso. Deixa eu dizer uma coisa: muita gente acha que é possível você conhecer um pouquinho de Jesus e, quem sabe, viver a ética de Jesus, quem sabe entender a moral de Jesus. Tem gente que lê esse texto e vai dizer: eu entendi, esse texto está falando para ajudar pobre, e você está entendendo tudo errado. Não é possível você se aproximar de Jesus sem que haja uma conversão. Conversão é quando você está indo naquela estrada e tem uma placa de uma mudança completa e total de rumo. Aquilo é uma conversão. Porque esse texto não se trata de Zaqueu. Esse texto, ele trata de Jesus. Mas eu gosto que o texto use essa figura de Zaqueu como um arquétipo de toda a humanidade. Porque se tem uma pessoa que não acha que está perdida, é aquele que é o maioral. Não é verdade? Esse não acha que está perdido. O texto faz questão de dizer que Zaqueu é o maioral. Já viram isso? Alguém que na sua carreira, na sua estrutura, ele é o maioral. É aquele que foi empoderado na ótica humana. Ele jamais diria que está perdido. Ele é o maioral. Há um outro tipo que também não acha que está perdido. É o rico. E Zaqueu, a Bíblia diz, ele é rico. Como assim o rico está perdido? Que ele quer viajar, ele viaja. Ele quer trocar de carro, ele troca. Ele quer dar um presente para o cônjuge para ver se fica menos conversador, ele dá. Ele quer ficar mais bonito, ele faz uma plástica. O rico, ele também muito dificilmente entende que está perdido. Por isso que eu gosto que na estrutura o Senhor Jesus pega uma estrutura de quem é o maioral. Ele tem status, ele tem poder e ele é muito rico. E é nessa estrutura que nós vemos a salvação acontecendo. Eu quero dizer para vocês, na estrutura de salvação, que eu olho para o texto e vejo um Zaqueu em que estranhamente muitas pessoas colocam Zaqueu como sendo o personagem principal do texto, colocam Zaqueu como sendo aquele que nós devemos ter o foco no texto. O que Zaqueu faz é assim como todos daquela cidade. Eles sabem que Jesus ressuscita mortos, eles sabem que Jesus dá vista aos cegos, eles sabem que Jesus faz coxo andar. Ele está morrendo de curiosidade para ver essa celebridade. É igual a gente. Se o Brasil é campeão das Olimpíadas e se colocasse ele chegando em Recife, atravessando a Avenida Boa Viagem, o Agamenon, a gente ia para lá. E os mais baixinhos acham que iam subir nas árvores. E só para os irmãos saberem, o fato de Daquinho estar aqui no louvor hoje não tem nada a ver com a mensagem. Não tem nada a ver, não foi combinado, não tem. Isso aqui é coisa do Senhor. Ele é um curioso. E é um curioso persistente. E deixa eu dizer uma coisa para você: é muito ruim quando as pessoas são apenas curiosas persistentes. Porque o curioso persistente, ele pode ter interesse. Não, eu quero saber como é que é. Não, eu quero ouvir. E ele corre o risco de achar que ele é bom, porque ele sobe na árvore, porque ele é curioso, porque ele afinal conseguiu ver. O texto descortina o coração. Zaqueu quer ver Jesus. Jesus é uma celebridade. Ele é o Justin Bieber que está vindo aí no Brasil. Todo mundo quer ver. Eu sei que no processo da salvação, É possível que o Senhor nos dê uma curiosidade? É. Mas deixa eu aqui fazer um alerta. Se você é estritamente um curioso, é porque você não se acha perdido. Se você quer saber o que Jesus ensina, como é que a igreja, né, trabalha, se você acha bonitinho, você acha, esse negócio é uma boa moral, eu então tenho uma filha, tenho uns princípios bons aí, eu acho que eu vou levar minha filha para a igreja. Se você faz isso, você se torna um religioso. Você se torna um religioso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Senhor Jesus, quando Ele encontra as pessoas que Ele veio buscar e salvar, preste atenção, não sou eu que estou dizendo que a obra da salvação, ela é exclusiva do Senhor Jesus. É Ele quem está dizendo. Ele diz, eu sou o Filho do Homem, eu é quem tenho o poder, eu é quem tenho a glória, eu em relação a quem todos hão de se prostrar. O meu reino é que não tem fim. Sou eu que venho, sou eu que busco, sou eu que encontro, sou eu que salvo. É Jesus quem está dizendo. E Jesus faz isso na estrutura com Zaqueu. Jesus faz isso quando encontra Nicodemos em João 3. Porque Nicodemos é um cara fera, com a moral perfeita. Ele não é como Zaqueu, que a multidão não gosta de Zaqueu. Não, Nicodemos é fera. Mas deixa eu dizer, quer seja para Nicodemos, quer seja para Zaqueu, Jesus olha para nós e diz, você está perdido, você precisa nascer de novo. Um autor muito conhecido chamado C.S. Lewis, ele disse que o Senhor Jesus nunca intentou transformar ninguém em uma pessoa legal. Não. Ser legal é um negócio excelente, você deve ser legal. Mas o plano do Senhor Jesus nunca foi fazer ninguém legal. E é muito interessante porque ele faz a seguinte analogia. Ele diz, o Senhor Jesus, ele nunca quis ensinar ao velho homem como ele aprender a ser cada dia mais bom. Não, o Senhor Jesus veio para que não exista mais velho homem e para que você seja feito um novo homem. E a expressão que ele usa é assim: o Senhor Jesus não veio ensinar um cavalo a saltar cada vez mais alto. O Senhor Jesus transforma aquele cavalo num ser que voa. É isso que acontece no texto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando chega no encontro, ocorre uma coisa estranha. As pessoas leem esse texto como se Zaqueu fosse o fera, que Zaqueu chamou atenção. Há alguns anos atrás, uma música ficou muito famosa, eu não sei se para as bandas de cá, chamava Como Zaqueu. Eu recebi um e-mail de um pastor perguntando se valeria a pena cantar essa música na igreja, porque ela estava bombando nas rádios. Só um parênteses, eu descobri depois que tinha sido o filho dele, adolescente, que usou o e-mail do pastor para me perguntar. Filho de pastor. Eu não vou falar se eu sou filho de pastor. Vê só. E ele perguntava essa música e eu não sabia responder. Mas eu fui pensar na música e a música, ela é bem inspiradora, sim. E eu não quero aqui falar mal ali de alguma estrutura da letra. Eu só acho que ela não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Vê só. Né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Só que não existe esse diálogo. O texto é um curioso que está na árvore. E quem é que chama quem pelo nome? Quem é? Queridos, Jesus conhece, Jesus é quem chama. Tem uma multidão olhando, é Jesus que marcou o encontro ali. É Jesus quem chega. Vou entrar na tua casa, vou entrar na tua vida, eu vou mexer com a tua estrutura e eu vou sarar as tuas feridas. Eu te ensino a ter santidade, você vai amar somente a mim, porque eu serei o seu bem maior. Eu faço um milagre em ti. Fica a sugestão se você gosta da música. É outra, queridos. É o Senhor Jesus. É um negócio totalmente diferente. O Senhor Jesus olha e fala, Zaqueu. Ele fala, como é que ele sabe? Como é que ele sabe? Jesus te conhece, querido. Ele sabe que tipo de perdido é você. E o Senhor Jesus passa quando a palavra dele é pregada, dizendo o teu nome, Joaquim, Antônio, Maria. E de repente o Senhor Jesus apresenta a estrutura da salvação. Quem apresenta é Jesus. Ele diz: desce depressa e eu vou para a tua casa. Desce depressa e eu vou para a tua casa. Isso é salvação. Isso, eu era perdido, era cego e agora vejo. A estrutura do Senhor Jesus é de quem conhece, quem talvez é curioso, mas ele diz: quem conhece tem poder, tem glória. Quem consegue sou eu. Por isso que eu vim, por isso que eu busco, por isso que eu encontro, por isso que eu salvo quem está perdido. E a salvação é você ouvir o chamado do Senhor e você levá-lo para casa, porque é ele que entra, não é você que fala: Roberto, estou gostando desse texto porque eu já tive esse encontro, certo? Como é que foi? Não, foi inclusive um dia na igreja e eu vim aqui na frente e eu falei para o Senhor Jesus que foi muito legal aquele dia. Aí a minha pergunta, querido, e quando você foi para sua casa? Você foi sozinho? Foi. Quando você foi para sua casa, a sua segunda-feira foi igual? Foi. Quando você voltou do acampamento, Jesus foi para dentro da sua casa? Eu gosto dessa estrutura aqui. Eu gosto dessa estrutura porque ir para dentro da casa, naquela cultura mais do que a nossa, mas na nossa também, ir para dentro da casa significa você receber alguém para a vida. Você recebe alguém para relacionamento, para conhecimento. Eu imagino Zaqueu entrando com Jesus dentro de casa e ele está indo naquele quartinho sujo, onde Jesus está vendo os sites que ele acessa, as conversas que ele tem. Ele está vendo que o Deus dele é o dinheiro, que o Deus dele é o seu poder, porque ele agora está dentro de casa. Dentro de casa nós estamos despidos das nossas roupagens, é dentro de casa que as pessoas nos conhecem. Não é à toa, não é à toa que é dentro de casa, são os cônjuges, são os pais, são os filhos que mais conhecem uns aos outros. Porque é muito fácil você enganar o pastor, você levantar a sua mão, entrar numa contabilidade da igreja, fazer uma entrevista com o presbítero, virar membro da igreja e de repente você volta para sua casa, só que você não tem Jesus lá, porque Jesus não está na sua vida. Essa não é a estrutura de salvação. Por isso que eu quero realmente te perguntar: você foi salvo? Você se encontrou com o Senhor Jesus genuinamente? Porque a estrutura desse texto é uma estrutura onde Cristo entra quebrando todas as estruturas. E eu gosto porque o que Zaqueu faz nessa história, muito diferente de ser aquele que é o protagonista, Zaqueu só faz uma única coisa nessa história. Ele se rende. Ele desce. Ele não tem o que fazer. Essa estrutura de salvação é a responsável pelo que nós falamos da reforma protestante, não é verdade? Lutero achava que então ele poderia fazer. Lutero achava que então ele poderia conquistar o favor de Deus, o relacionamento com Deus, e ele se penitenciava, e ele era muito disciplinado, e ele chega a Romanos 1,17, quando ele diz: o justo viverá pela fé. De repente, ele entende ali uma coisa que todos nós precisamos entender: essa estrutura do ser justo para ser aceito por Deus, não é uma estrutura que se conquista, mas é um presente dado por Deus pelo que Cristo fez. São as cicatrizes de Cristo que estão no vídeo que o meu pastor mandou, que revelam para nós até hoje que foi o Senhor que se despiu da sua eternidade, que se despiu da sua divindade. Ele veio a nós, veio nos buscar e veio nos salvar. E ele fez isso ao apanhar no nosso lugar, ao morrer no nosso lugar. Ele fez isso quando Lutero entendeu. Ele fez como Zaqueu, ele se rendeu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todas as religiões, fora o cristianismo, o processo de salvação, de iluminação, ele é um processo. Porque ele depende então do que você vai fazendo, da sua caminhada, e você vai se iluminando. Então, afinal de contas, você vai conquistando. E não é isso que acontece nesse texto. Porque eu não sei se vocês perceberam. Ele encontra com Zaqueu, vai para a casa de Zaqueu, e Jesus usa o verbo no passado. Ele diz: hoje houve salvação nessa casa. Uma estrutura que é uma estrutura nas mãos de Deus, do Senhor e Salvador Jesus, e não nossas. E eu gosto quando o Senhor Jesus diz: desce depressa que eu entro na tua casa. Porque aqui o Senhor Jesus está dizendo o que que ele tem que ser nas nossas vidas. O Senhor Jesus tem que ser Salvador. Ele nos livra da condenação do inferno, ele nos livra da ira vindoura, ele nos livra da condição de perdido caminhando para uma perdição eterna, ele nos dá a salvação. O Senhor Jesus é Salvador, é só por ele, mas ele também coloca outra estrutura além de Salvador. O Senhor Jesus é Senhor, e Senhor tem a ver com domínio, e isso tem tudo a ver com o Filho do Homem. O Filho do Homem é aquele que tem todo o domínio, que tem toda a glória, tem todo o poder, para que em relação a ele todos os povos, raças e línguas o sirvam, porque o seu reino eterno nunca acabará. O Senhor Jesus é Salvador e Senhor da sua vida. Ele entrou na sua casa, ele mora lá dentro, ele conhece suas estruturas, ele se relaciona contigo. Ou você continua buscando e alimentando seus ídolos pretéritos? E aqui nós olhamos para o texto e realmente nós vemos uma evidência de alguém que agora foi salvo e que está sobre o senhorio de Cristo. Qual é a evidência? A evidência é que ele não serve mais os seus ídolos do coração. No caso de Zaqueu, era riqueza. Zaqueu era rico. Parece que o Senhor Jesus sabe que esse negócio é perigoso. Não sei se vocês se lembram, mas é exatamente o capítulo anterior de Lucas 18 que Jesus se encontra com o jovem rico, que era um cara nota 10, rico, mas cumpriu os mandamentos, e o Senhor Jesus o propõe abandonar a confiança, que é o que a Bíblia diz: exorta os ricos do presente século para que não depositem a sua confiança na instabilidade das riquezas. Quando o Senhor faz isso para o jovem rico, ele não dá conta, ele então deixa o Senhor Jesus de lado e ele vai embora com as coisas que afinal de contas ele conquistou. Quando os discípulos dizem: mas então quem pode ser salvo? Porque o Senhor Jesus disse: quão difícil, impossível aos olhos humanos, alguém que confia nas riquezas, no empoderamento, ser salvo. Então Jesus diz: não há impossíveis para Deus. E em Lucas 19 ele prova. Um pouquinho depois ele encontra um tão rico quanto, um que é maioral, que é empoderado, mas quando ele tem as estruturas quebradas no encontro salvífico com o Senhor, ele é salvo não apenas porque encontra na rua, mas porque leva o Senhor Jesus para casa. Ele agora está na presença do Senhor Jesus. Eu imagino o olhar de amor e confrontador aquele homem, mostrando que ele, que não sabia, porque ele era maioral, porque ele tinha muitos recursos, ele que não sabia, estava completamente perdido, e de repente o Senhor Jesus, que entra na casa e que diz: hoje houve salvação nessa casa. O que o Senhor Jesus está dizendo é: eu sou a salvação. Quando eu entro na casa de alguém, a salvação aconteceu. E há uma evidência. A evidência é que a gente abandona essas inclinações dos ídolos do nosso coração. O seu é o dinheiro. Sabe o que é que eu gosto? Me salta aos olhos são os números. Ele diz: eu vou dar metade da minha fortuna para os que não têm, para os pobres. Agora, a lei do povo judeu dizia o quê? Nessa relação de quem tem sustento e que caminha com Deus, a lei dizia o quê? A lei dizia que você tinha que dar 10%. Então, na ótica da lei, uma pessoa que estava assim com Deus é aquele que dá 10% de tudo que ganha. Zaqueu encontra o Senhor Jesus e ele diz: 50%. Depois ele diz: daqueles que eu defraudei, ou seja, ele como um publicano cobrador de impostos, ele era malquisto porque eles estavam sobre o Império Romano. E os publicanos eram aqueles que eram judeus, mas que trabalhavam para o imperador. E eles ganhavam daquilo que eles conseguiam ter nos seus acertos, mas daquilo que sobejava. Então eles extorquiam as pessoas. E Zaqueu então diz: daqueles que eu defraudei, que eu tirei a mais, que eu tenho riquezas que são de origem lícita, é sonegação minha, eu cobro a mais, eu não dou o troco, eu faço esqueminha, na minha loja a gente vende gato por lebre, e eu tenho ganhado mais, eu tenho maximizado os meus lucros, isso é defraudar. E ele disse: eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Mas e a lei? A lei dizia o quê? A lei dizia que você tinha que devolver. Se você tirou de uma maneira ilegítima de alguém, você tinha que devolver e dar 20% a mais. Só que Zaqueu não faz isso, ele devolve e põe mais 3 vezes, porque dá 4 vezes a mais. Na verdade, a questão aqui não tem nada a ver com uma ordenança de você dar 50% ou 4%. Aqui tem a ver com uma evidência para você olhar para você mesmo e responder essa pergunta: eu fui salvo? O Senhor é meu Jesus? A minha pergunta é: o que que Zaqueu mostra para nós? Que ele não está mais fazendo nada para ser salvo. Porque se a preocupação dele fosse o que que ele tem que fazer para estar bem com Deus, ele dava 10% e devolvia ali com os 20%. Ele não está nem aí, ele quer entregar tudo. Toma, Senhor, eu fui salvo, o Senhor é Senhor da minha vida. Deixa eu dizer mais, esse negócio era o ídolo do meu coração. Qual é o ídolo do seu coração? É a sua reputação? Então joga ela fora, vai, apresenta sem máscara, na sua família, nos seus relacionamentos. Se você tem sido mascarado, se você tem sido um traíra, se você tem sido um mentiroso, se você tem sido um leviano, se você tem sido um preguiçoso, não há mais máscaras. Preste atenção, Zaqueu, quando faz isso, ele está perdendo poder. Ele, metade da sua riqueza, ele deu para os pobres. Se de todos que ele roubou, ele vai restituir 4 vezes mais, ele vai usar outra metade. Ele perde, ele não tem mais domínio sobre o futuro. Ele não tem mais domínio sobre as coisas. Ele está diante do Senhor Jesus, que o salvou. Esse texto é difícil até para a gente organizar a ordem de salutes, né? Aqui... Tem justificação, tem regeneração, tem santificação, e Jesus diz que esse negócio tudo já aconteceu. Sei. Eu quero dizer, queridos, que quando você encontra o Senhor Jesus e ele vai para a sua casa, ele se torna sim o seu bem maior, e isso já é um milagre que ele realizou na sua vida. Esse é o milagre da salvação. E não será mais nenhuma das estruturas que moveram o seu coração. O que é que com sinceridade lhe dá expectativa de satisfação? Com sinceridade. É a vaidade? É ficar bem bonitão? É o quê? É o empoderamento? São as riquezas? Ou não? É ser aplaudido pelos homens? O que é? Deixa eu dizer para vocês, todos nós temos ídolos do coração. Isso é uma característica do velho homem. Deixa eu lhe dizer, queridos, de uma evidência. A evidência, isso não é que Zaqueu é salvo porque deu dinheiro, não é. Porque eu estou lhe dizendo, se a estrutura dele fosse alguma coisa de fazer para ter, ele ia na lei e fazia, como um legalista faz. Não é, esse homem está salvo no passado porque a salvação tem um nome e é Jesus. Mas há uma evidência que responde para mim e para você. Como andam as afeições do seu coração? Você tem mais afeição pelo Senhor Jesus, por estar na presença dele, por tê-lo na sua casa, navegando na internet contigo? contigo, sentado na cama com você e o seu cônjuge, na relação que você tem com seus filhos, é isso que lhe dá prazer e alegria? Ou continuam sendo as estruturas humanas? Meu pai contou uma história, e que é jubilado, mas era pastor. Ele conta uma história de uma senhora na igreja que, depois de alguns meses, ela procura a liderança e fala: eu quero fazer a minha pública profissão de fé e o meu batismo. E a liderança ficou assim meio preocupada para perguntar, né, para ver se ela sabia as coisas. E isso é normal. As pessoas aqui, né, quando querem se tornar membros, profissão de fé, né, conversam com o pastor, fazem uma entrevista com o presbítero, e tem presbítero que pergunta mesmo. Então ele conta que começaram a perguntar: escuta, mas por que que você quer? Porque Jesus me salvou. Mas quem é Jesus? Jesus me salvou. Sim, mas e como é que é a estrutura da salvação? O Senhor Jesus me salvou. Certo, mas vamos conversar então sobre justificação, regeneração, sobre santificação. Você pode explicar para nós? O Senhor Jesus me salvou. E eles foram ficando assim preocupados, até que num dado momento, algum ali lúcido perguntou assim: escuta, como é que você sabe que Jesus te salvou? E ela então respondeu: há 20 anos eu trabalho fazendo faxina na casa das pessoas. Há 20 anos. E há uma coisa que eu nunca gostei, que é, ao final de varrer, ter que me abaixar com a pazinha para botar o lixo na pazinha para poder levar para o cesto. E eu sempre varri o lixo para debaixo dos tapetes. E eu não faço mais isso. Eu não varro mais o lixo para debaixo dos tapetes. E eu não disse isso para ninguém. Ninguém viu. Mas eu sei que o Senhor Jesus me salvou. Uau! Uau! Como vai sua identidade, querido? Eu quero falar com você, às vezes, que está na igreja há tanto tempo, que pode ser um curioso, que está muito bem. Você acha que a estrutura de salvação de Jesus, ela é aqui? Ou você reconhece que a estrutura de salvação de Jesus é indo para a sua vida, por todos os seus caminhos? É o Senhor Jesus quem diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Perdido somos nós. E o Senhor Jesus está aqui, ministrando aos nossos corações a sua presença, que conhece o nosso coração e sabe como andam as afeições. Quero lhe propor uma reflexão muito profunda. O Senhor tomou conta da minha casa, da minha vida, a ponto de que aquelas coisas que eu mais apreciava, elas foram deixadas em segundo plano. E o Senhor Jesus é o meu bem maior, é de fato o único a quem eu reverencio, adoro e sirvo. Se for, querido, é porque o Senhor Jesus já entrou pela sua vida, ele já é Senhor da sua história, você já está completamente rendido aos pés dele. Você não tem mais todo aquele fardo de todas as religiões, de é que quem vai fazendo para ser, mas é de alguém que foi refeito pelo único que tem poder, o Senhor Jesus. Eu queria lhe convidar a essa reflexão, e que você pudesse fazer a única coisa que você pode fazer. Se render aos pés do convite de ir para dentro da tua casa que o Senhor Jesus lhe faz nessa manhã. Vou fazer um apelo a Jesus para aqui. Jesus, para aqui, Chama pelo nome aqui e hoje, Senhor. Fala hoje, Senhor, que o Senhor vai para casa. Muda as estruturas hoje, Senhor. Realiza a obra completa hoje, Senhor. Porque o Senhor não cuida de reputação. O Senhor foi vaiado pelaquela multidão porque o Senhor se encontrou com Zaqueu. O Senhor morreu como um maldito criminoso naquela cruz para chamar o meu nome. Então chama hoje. E que quem for chamado aqui pelo Senhor possa simplesmente se render, dizendo: vem, Senhor. Vem não aqui, vem pela minha história, vem pela minha casa, vem pela minha vida. Queria que vocês abaixassem a cabeça. Há um doce espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui. E se renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor.